Portal do Arrocha. Isso é pedida perfeita, menino. Deixa eu beber, deixa eu fumar. É muito tarde pra você se preocupar. Deixa eu fumar, deixa eu beber. E quer saber de uma coisa, vá se fuder. Traz cachaça pra eu, traz cachaça pra eu. Vá se fuder. Traz cachaça pra eu, traz cachaça pra eu. Me deixe vá, me deixe vá, me deixe, deixa eu.